ser da terra pra pegar as privada. Seca sem limite, uma vontade da enxada. Sem terra pra plantar, sem ter o que comer, criando esperanças pra fazer acontecer. Derrubar a seca, derrubar o medo, enfrentar a ira de quem quer defender a atual estrutura de justiça e poder. Acabar a propriedade, coletivizar o sonho, plantar a liberdade e colher satisfação. Trabalho com prazer, respeito e dignidade, avante camponês rumo à revolução. A terra é de todos, a terra é de todos. Lutemos por um mundo onde caibam todos os mundos. A terra é de todos, a terra é de todos. Lutemos por um mundo onde caibam todos os mundos. A vontade sem terra, sua luta é honesta. A terra é de todos e para todos o resto. A vontade de lutar, a força, o capital. E toda a injustiça com seu peito desse mal. Levantando a bandeira de terra e liberdade, semeando a revolta, vida e sinceridade. Suando seu esforço, sangue do camarada, nada pode impedir conquistar sua liberdade. Avante sem terra, avante sem terra, padrão se constrói com voto, se conquista com vontade. Avante sem terra, avante sem terra, padrão se constrói com voto, se conquista com vontade.